Maluco, é sua decisão. Só aparece na televisão pra chamar sua atenção. Te joga na depressão, sorri da sua cara e te chamam de ladrão, gera revolta. É o nosso dinheiro que vai e não volta. A política mais explode, é que Deus tenha misericórdia. Mas eu tenho fé, sei que o dia dele vai chegar. Será quando a favela se revoltar? Agora é nossa hora, o rap vai mandar, periferia vai escutar. Capitão vai, vai, vem, lavagem tudo bem. Dinheiro é pra quem tem, quem não tem reze amém. Capitão vai, vai, vem, lavagem tudo bem. Dinheiro é pra quem tem, quem não tem reze amém. A mãe solteira espera aumento do salário. O filho se revolta ao ver a velha no desespero. Ele se lombra, se estoura. Lá no guarda-roupas ele tem uma pistola. E prometeu pra velha que não ia mais usar. Mas é o jeito, lembra do passado que botou naquele sujeito. Tá a ideia no colado, mete os ganhos correndo. Os homens botam a mão, pá, pá, já era, mudou. Tá no presidentão, bate a fome. Lembra de casa que nada adiantou. A situação da velha não melhorou, piorou, perdeu o trampo, desemprego é total. E cadê o cara, o político anticonstitucional? O burguês politizado que se instalou no poder. Graças ao povo pobre que vota sem perceber. Acredita, mas não vê e nada pode fazer. Periferia vai sofrer, prejudicado será você. Com sua velha doente no hospital, passando mal. 3 horas de fila pra ser atendida. É sua vez, pergunta ao médico, cadê o remédio? Não tem, tem que comprar, aqui não tem pra dar. O produto é caro, a porcaria da esmola é minha. Mas a velha, assalariada de pensão que seu marido deixou, ela usou, meteu a mão no bolso, cadê o troco? Não dá, pede ter alguém pra lhe ajudar. Uma vizinha se adianta pra ela não se esperar. É maluco, dói no peito, mas é o jeito, realidade do gueto. Capitão vai, vai, vem, lavagem tudo bem. Dinheiro é pra quem tem, quem não tem reze amém. Capitão vai, vai, vem, lavagem tudo bem. Dinheiro é pra quem tem, quem não tem reze amém. O moleque tá na rua, tá firmão, saiu da prisão. Evoluiu no mundo das drogas, bagulho não quer mais não. Quer a dona da sua vida, fama, loja, cocaína. Segue adiante, objetivo firme e decidido. Fica nessa, eu não quero mais não. Não sou mais avião, então vou ser patrão. Dono da quebra de ser forte e ter dinheiro. Cheio de ruim, da dono do pó, sua mãe tem dó. Caiu no crime, como pode? Quer ter carros, fim, famílias sucedidas. Aí acorda, põe os pés no chão. É só sonho e ilusão. E volta pra rotina, não vê seus filhos faz alguns dias. Em casa virou visita, mulher se irrita, mas se conforma. É embaçada, é arriscada, é correria. Dia, noite, noite e dia, de sua mãe, dona Maria. Mas é seu trampo, o sistema não ajuda. O mano dá seus pulos. A destruição de alguns pra ele é lucro. O que sustenta a casa, paga as contas, tira os panos e põe a banca. Essa é a nova geração. Guerras da sobrevivência. Mas o dono do poder prometeu nesse manta. Quer fama, vê se se manda. A polícia invade, espanca. O cara é um mandante, um puta assaltante. Roubou muito do gueto e não vai mais adiante. É pra passar mal, inspirado eu tô e tal. Vou bagulhar sua mente com um ataque verbal. Não é pra esquecer o que eu vou dizer. O rap só existe pra alerta você, escute se quiser, só sei que eu tô de pé. O rap vai adiante e nós temos muita fé. Capital vai, vai, vem, lavagem é tudo bem. Capital vai, vai, vem, lavagem tudo bem. Dinheiro é pra quem tem, quem não tem reze amém. Capital vai, vai, vem, lavagem tudo bem. Dinheiro é pra quem tem, quem não tem reze amém. Na periferia é ironia, nego morrendo todo dia de overdose. Mais uma dose, quem mais arquivo, disputa estrofe, acento de preto é o desabafo do gueto. Seu pai ralou a vida inteira pra se aposentar com um salário. Uma besteira, o Chico cruel, morreu, se fudeu, não valeu, ninguém entendeu. O tempo de uma vida inteira não cobri seus gastos e ele se foi, como tudo começou. Quebrado na miséria e sua família sem dinheiro na mão do sistema poderoso chefão. Então, aqui é o Agildo, colado com os manos HS, Gesso, Flash, AV, atacando verbalmente, essa é a letra da favela, quem não curtiu sai da reta. Vai, vai, vem, lavagem tudo bem. Dinheiro é pra quem tem, quem não tem resia mente. Capital vai, vai, vem, lavagem tudo bem. Dinheiro é pra quem tem, quem não tem resia mente.